paulista, na fita onde o crack e a maconha, a cocaína predomina. Na nossa área isso é normal. Vejo os manos se drogando na maior cara de pau. Eles não estão nem aí com sua reputação. Só pensou em se drogar, só vivem na função da correria. Pra cima e pra baixo, fazendo altas fitas pra adiantar um lado e fumar vários mesclados. O crack já levou altos camaradas e continua destruindo uma pá de garotada. Eu já estou cansado de ver isso aqui. Os manos na balada, em plena madrugada, dando uma paulada lá embaixo na quebrada ou no muro atrás da quadra, fumando em uma lata ou no cachimbo feito em casa. Eu tô ligado, o bairro é complicado, só tem viciado e uma pá de sangue bom, escolhendo o caminho errado. Vivem fissurados pra cima e pra baixo no embalo errado. Eu tô ligado, é embaçado até a boca, ele queimou, fumando a ponta de um mesclado. Até o respeito ele perdeu, por causa do bagulho vários manos já morreram. Não sei você o próximo a experimentar, o crack não tem futuro, você vai desandar. Saia dessa vida de perdição e deixe Deus entrar no seu coração, meu irmão. Jesus. Miragem tomou conta do lugar, roubando as roupas do varal para se drogar. Me digo que com isso você ganhou 9 meses na Febem, você tirou. Espero que tenha aprendido essa lição. Então abra o olho e se liga, meu irmão. Saia dessa vida, pare de ficar roubando por causa da pedra. Você está se acabando e é isso que o diabo quer ver. Você se humilhando por causa de um bagulho, e por isso ele deita e rola. Enquanto vê você perdido nesse vício, ele quer te ver no fundo do poço com a corda no pescoço. Maluco, você está só o osso. Chega onde chegou, não dá pra acreditar. Então se liga, sangue bom, o diabo quer lhe tragar. Saiba que sua missão é roubar, matar e destruir. E é isso que ele tem feito com muitos por aí, que tem dado brecha para ele agir. Não seja você mais um a cair nesse buraco. Não vá de embalo nesse barato errado. Por isso eu te digo, meu amigo, aceite a Jesus Cristo e saia desse abismo. Ele quer te salvar e te ajudar a sair desse vício que tem te destruído. Então saia do mundão, venha até ele e verá a transformação que sua vida precisa. Saiba que Jesus, ele é a única saída. Só ele tem a solução para os problemas da minha, da sua e da nossa vida. Jesus. Eu já tô cansado de ver meus manos se afundando nessa maldita droga. Se dependesse de mim, isso não existiria, pode crer. Mas aí, eu sei que tem muitos manos que pensam como eu. E todos nós sabemos que a única solução desse problema se encontra em Deus. É, somente em Deus.